Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nesta manhã tão iluminada aqui no Nabem, na casa de Bezerra. É sempre uma alegria podermos chegar aqui e encontrarmos essa vibração de amor, de carinho que nos envolve tão intensamente aqui. E nesta manhã vamos falar do tema O Poder das Palavras. Dona Neidinha estava lendo uma reflexão aqui, né, sobre as palavras, falando sobre as três peneiras, que originalmente é atribuída essa história a Sócrates. Ninguém sabe realmente se foi ele que contou, porque são tantos séculos que nos separam, a tradição muitas vezes atribui a personagens da antiguidade certas situações que nós não sabemos se são realmente criações mentais deles, né? Até questões que nós normalmente já aceitamos claramente como deles, nós às vezes vamos descobrindo que historicamente não é bem certo que foram eles que falaram. Mas isso não importa muito, porque esses conhecimentos fundamentais são esses que têm um impacto muito importante em nossas vidas. Não importa muito quem falou, porque nós vamos, na verdade, perceber que são ideias que vêm do próprio mundo espiritual, que chegam a várias culturas, às várias pessoas, e é natural, então, que não se tenha certeza de quem é o autor, porque não é necessariamente um encarnado que concebeu isso. Pode ter sido, sim, uma inspiração que eles receberam, e isso não importa tanto. Há fatos e verdades que o que importa é o que eles trazem em si mesmo e não a origem, né? Essas questões que envolvem a palavra é o que nos inspira as reflexões desta manhã. O poder que as nossas palavras têm sobre as nossas vidas e sobre a vida das outras pessoas. Eu me recordo que quando eu era criança, nós tínhamos algumas crendices próprias do meio que eu nasci e comecei a me desenvolver, que eram algumas palavras que não se pronunciavam, não se podia falar. Falar o nome diabo, por exemplo, era considerado uma evocação ou uma invocação. Era chamar esse ser que vive no imaginário de muitas pessoas, era como se fosse convidá-lo a estar perto de você. Ou dizer o nome de uma doença muito ruim, uma doença que na época trazia muitos problemas porque era quase incurável, determinadas doenças também não se pronunciava o nome. Ou tinha outras crendices também. Se alguém falasse com você ao mesmo tempo a mesma palavra, tinha que bater na madeira. Depois eu fui pesquisar e fui encontrar a explicação que isso vem de crendices também de povos que viveram na Europa há muitos séculos. Eles imaginavam que nas árvores sagradas habitavam entidades mágicas, fantásticas, que era comum evocá-las assim, batendo no tronco da árvore e chamando pelo nome delas. Talvez tenha sido dessa forma que foram criando essas crendices, essas ideias. Também nessas pesquisas que a gente pode fazer sobre o poder que os povos antigos atribuíam às palavras, é muito interessante quando a gente descobre que até um pouco tempo atrás, uns cento e tantos anos atrás, tinham pessoas que acreditavam que era possível você moldar um corpo de barro e com algumas palavras mágicas dar vida a ele. E isso é algo que parece que é uma crendice muito antiga, mas até o século XIX tinham pessoas que cultivavam essas ideias ainda. Ah, não, né? Então, as palavras têm poder realmente? Elas são capazes de influenciar a vida das pessoas? Quando eu praguejo, quando eu xingo, quando eu amaldiçoo, tem poder de influenciar alguém? Ou quando eu abençoo, quando eu digo vá com Deus, que Deus te proteja, tem algum poder implícito nisso? Normalmente a gente pensa no poder das palavras nessa conotação espiritual ou mística ou uma conotação transcendente. As palavras devem ter um poder transcendente. E antes a gente esquece de analisar que as palavras têm um poder incrível nas nossas relações. nós nos influenciamos mutuamente e direcionamos as nossas vidas a partir do que nós estamos diariamente falando e repetindo. Esse é um poder que dá para a gente comprovar e demonstrar de modo muito efetivo, muito prático. Eu acredito que cada um aqui poderia levantar um episódio que viveu, trazer aqui ao nosso conhecimento, de alguma coisa que alguém falou e alterou o seu estado de ânimo naquele momento. Uma palavra que pode ter sido endereçada a você e que te irritou profundamente, ou uma palavra que te suavizou uma grande dor. Então nós chegamos à conclusão que a palavra tem uma influência profunda nas nossas vidas. Nos nossos relacionamentos familiares, então, nós vamos encontrar essa influência, esse poder das palavras de modo muito intenso. Normalmente, em ambientes em que as pessoas se agridem verbalmente, se acusam, criam ali um clima muito desagradável, de desconfiança, de distanciamento, por causa de palavras. Há pessoas que não se sentem bem, por exemplo, dentro do seu lar, porque só ouvem reclamações dentro desse lar. Então nós temos o poder em nossas palavras de tornar o nosso lar um lugar agradável ou não. Nós temos o poder com as palavras que nós falamos diariamente, de determinar o nosso futuro profissional, por exemplo. Reclame todos os dias do seu ambiente de trabalho. Reclame todos os dias do seu chefe. Reclame todos os dias dos seus colegas. Verbalize a sua insatisfação, a sua descrença no seu ambiente profissional. Dentro de algum tempo, aquilo vai ser percebido e alguém vai achar: esse aqui é a fruta podre que vai estragar todas as frutas aqui da nossa fruteira, vamos descartar ele. Normalmente as pessoas não percebem que elas estão muitas vezes tecendo os fios do seu destino através do que elas estão falando diariamente. Há uma história muito interessante de um rei que chamou uma vez o sábio. E o sábio foi questionado pelo rei assim: eu viverei muitos anos? E o rei falou, e aí ele ainda perguntou: o que vai acontecer comigo, com os meus filhos? E o sábio então falou para ele: o senhor reinará por muito tempo, tanto tempo que o senhor verá a morte dos seus filhos. E aí o rei ficou enfurecido, mandou executar o sábio. Mas ele ficou com aquilo na cabeça, preocupado. E aí então, ele chamou um outro sábio e perguntou: eu viverei muitos anos? Como será o meu reinado? E ele pensou, já conhecia a história do outro, e ele falou: o seu reinado será muito poderoso, o senhor reinará por muito tempo, e a sua geração ultrapassará a geração dos seus filhos. O rei ficou satisfeito, mandou recompensar o sábio. Ele falou a mesma coisa. Só que com outras palavras, de um modo diferente. Quantas vezes nós precisamos dizer verdades, mas não precisamos falar com a aspereza e a contundência que algumas pessoas até merecem, mas que não devemos ser nós a dizermos. Muitas pessoas, às vezes, elas precisam de um choque de realidade realmente. Mas nós não precisamos assumir para nós esse papel de ser aquele que vai falar de um modo que possa ferir o outro, de um modo que possa magoar, de um modo que possa desorientar. E nós fazemos isso com muita frequência, sabia? Nós adultos, quando vamos orientar as crianças e os adolescentes, às vezes fazemos de uma forma que eles ficam magoados e com razão. Não porque eles foram advertidos no que estava errado, mas na forma como foram tratados. E nós, em nossa linguagem, quando estamos ao longo da vida, muitas vezes ali pressionados por uma série de problemas, nós não percebemos, mas nós trazemos na vida das outras pessoas a falta de esperança, a falta de confiança no futuro. Como nós fazemos isso diariamente com os jovens e crianças? Quando nós estamos lá assistindo um telejornal E aí começam a relatar todas aquelas ações belíssimas dos nossos governantes, dos nossos políticos, e nós falamos assim, bem enfáticos, esse país não presta, esse país não tem jeito, esse país é uma corja de ladrões. Que ideia nós estamos transmitindo para as nossas crianças, os nossos adolescentes? De que aqui não vai nada prestar realmente, que aqui sempre foi ruim e sempre será. Nós estamos transmitindo essa ideia. E eles vão até, alguns, tentar resistir a uma onda de desesperança, de pessimismo em relação ao país. Eles vão acreditar que nesse país só dá certo quem é desonesto, porque isso nós falamos muitas vezes, não é assim? Outros vão pensar em cair fora daqui e ir para outro país melhor. Então nós temos que ter um cuidado muito grande, porque nosso país tem graves problemas, sim. Mas eu prefiro mil vezes viver nele hoje do que viver na Síria, por exemplo. Eu prefiro mil vezes viver no Brasil do que na Venezuela. Antenor, você não gostaria de viver nos Estados Unidos? Depende, é relativo isso. Lá também há a insegurança de imaginar que alguém vai invadir uma escola e metralhar quem está lá dentro. Antenor, você não gostaria de viver na Europa? Talvez fosse interessante, mas as pessoas que eu amo, eu não vou poder levar para lá. Elas estão aqui. Então aqui é o lugar que eu tenho que bendizer, abençoar, não fechar os olhos para os problemas, mas acreditar no potencial que o nosso povo tem. Sabe por quê? Eu só convivo com gente de bem no Brasil, só. Eu não lido com ninguém que é dessa turma dos que causam problema. Eu sou professor, trabalho com adolescentes, trabalho com excelentes jovens, maravilhosos, com ideias super positivas. As pessoas que eu trabalho são pessoas comprometidas com o seu trabalho, são honestas. Nós convivemos, felizmente eu passo por casas espíritas, que têm trabalhos maravilhosos sendo produzidos por pessoas de boa vontade. Outro dia eu li um negócio no Facebook que eu nem gostei muito. As pessoas criticando severamente os espíritas. Me fala, qual religião não tem pessoas que têm problemas e criam problemas? Porque alguns que se dizem espíritas criam problemas, aí querem detonar todos os espíritas. Eu conheço pessoas espíritas maravilhosas. Pessoas de um coração boníssimo. E as pessoas ficam reproduzindo ideias, às vezes, nas redes sociais, falando mal da nossa própria comunidade, que tem problema sim, como qualquer comunidade humana, passando para os outros ideias negativas sobre nós, achando que está falando bonito, que o espiritismo é maravilhoso, mas o espírita é lixo. Não é, não é isso, é verdade. Nós somos pessoas frágeis, com defeitos como quaisquer outros, mas também produzimos muitas coisas boas. Veja a atividade assistencial que esta casa promove, os tratamentos espirituais, tem muita coisa boa que nós produzimos. Então nós não percebemos que muitas vezes através de nossas palavras estamos transmitindo ideia para outras pessoas falsas sobre a realidade. Por quê? A maior parte das coisas que nós sabemos, nós não presenciamos, nós não vimos, nós não constatamos. Nós falamos porque alguém nos falou. A maior parte das coisas que eu ensino como professor de biologia, eu não pude checar pessoalmente. Eu tenho que confiar na palavra daqueles que escreveram as suas obras, daqueles que redigiram os tratados, os artigos científicos que trazem essas informações para nós. A maior parte das minhas informações depende do que outras pessoas falam ou escrevem. Percebe como as nossas relações estão fundamentadas na palavra? Como nós acreditamos, às vezes, em ideias falsas, mentirosas, quando nós aceitamos simplesmente as palavras dos outros. Os políticos são muito hábeis nisso, em usar um discurso bem direcionado para captar ali a confiança de uma parcela significativa da sociedade. Então nós percebemos o quanto a vida humana, ela é influenciada, ela é direcionada, ela é encaminhada pelo poder das palavras nas relações. E aí alguém está pensando, mas Antenor, e aquele outro poder das palavras que é o que mais aguça a nossa curiosidade? Existe um poder nas palavras realmente espiritual? Nós realmente podemos determinar algo a partir do que nós falamos? Nós influenciamos o mundo? Sim, de inúmeras maneiras. Há uma história muito interessante contada por André Luiz, num dos seus livros, em que uma jovem saiu com a sua família de uma reunião espírita. Estava ela, uma adolescente, a mãe e o irmão mais velho. A mãe e o irmão já eram espíritos bem comprometidos nas suas atitudes, já tinham cometido alguns deslizes, e eram pessoas que estavam buscando a reunião espírita para se ajudarem, e saíram de lá um pouco descontentes, falando sobre coisas negativas que eles não viam resultado no tratamento que eles estavam fazendo. Um benfeitor espiritual da casa, ouvindo a jovem, acionou a mente dela e começou a usar as palavras dela para tentar trazer uma reflexão mais lúcida para eles. Então, o que nós percebemos nessa situação? Os espíritos conduzem muitas vezes as nossas palavras para o bem, tentando ajudar as pessoas. Podem nos conduzir a falar coisas indevidas? Também. Há uma outra história relatada por André Luiz, em que um jornalista sensacionalista estava escrevendo o seu artigo que ele ia encaminhar para ser publicado, e ele tinha interesse em denigrir a imagem de uma pessoa. Quem estava associado a ele? Um inimigo daquela pessoa que ele desejava trazer ali situações sensacionalistas. André Luiz até descreve a situação em que partiam daquele espírito altamente perturbado fios escuros que conectavam a mente dele e influenciava ele naquele artigo infeliz que iria trazer informações sobre a vida da pessoa e traria um impacto muito negativo sobre ela. Então também para o mal nós manejamos a palavra muitas vezes de forma destrutiva. Não para por aí o poder que as palavras têm de influenciar a vida. Há um episódio que se narra sobre a vida de Chico Xavier, que é muito interessante, ele é muito ilustrativo do quanto as nossas palavras têm o poder de atingir sim alguém. Numa certa ocasião, ele estava muito apressado para ir para o seu trabalho, estava quase perdendo a hora. E ele, ao sair da casa dele, se deparou com alguém ali, uma senhora, que queria muito conversar com ele. E ele então, angustiado por causa do horário, mas sabendo ali da aflição dela, disse para ela assim: "Minha senhora, à tarde eu vou retornar para minha casa e eu atendo, eu converso quanto tempo a senhora quiser, a gente conversa." E ele foi indo. Alguns segundos depois, Emmanuel aparece para ele, o seu benfeitor espiritual, o seu orientador, e fala: "Chico, volta lá e atende a mulher." E o Chico, como já tinha aprendido que nunca devia desobedecer Emmanuel, porque se tinha que voltar era necessário, ele voltou e conversou e atendeu a mulher na aflição que ela tinha. E depois ele foi para o trabalho dele. Aí Emmanuel novamente aparece para ele e fala: "Agora vire-se para trás e veja o que está acontecendo." E ela pronunciava um "vai com Deus". E dali partia um jato luminoso que chegava até o Chico e o envolvia em vibrações muito harmoniosas, muito amorosas. E aí Emmanuel, para completar o ensinamento, diz: "Já imaginou se ela dissesse 'vá com o diabo'?" Então nós chegamos a uma conclusão que as nossas palavras têm sim a possibilidade de movimentar coisas do mundo espiritual, fluidos, vibrações que atingem a pessoa. Sabe aquela pessoa que você xinga no trânsito com muita raiva? Algo partiu de você e foi em direção a ela, e não são apenas ondas sonoras. Porque a nossa emoção, nosso estado interior mobiliza essas forças, mobiliza e impregna o mundo espiritual que é permeado por uma matéria sutil e vai até a pessoa. Então nós somos vulneráveis antenor a tudo isso? Não. Tudo é uma questão de sintonia, de acolhida. Se você está numa vibração muito ruim, se você está com sentimentos assim perturbadores dentro de você, com raiva de alguém, você está em sintonia com alguém que tem a raiva de você. E aí você vai ser atingido por aquela vibração. Quanto dessas doenças, dessas enfermidades comuns que nós temos, que nos atingem, que são o alvo dessas palavras, dessas colocações? Vou receber o passe, tá? Cada 2 meses a gente tem que ir. Vai lá. Então, quanto dessas colocações nós não recebemos, ou melhor, quanto dessas enfermidades nós não desenvolvemos por causa desse mundo tumultuado que nós vivemos, que nos amaldiçoamos e nos bendizemos. Uma hora estamos com disposição de abençoar, outra de amaldiçoar, muito mais de amaldiçoar. Então as nossas vibrações se propagam e chegam ao outro a partir do que nós falamos. Falar é como dar uma força para isso. Então, antenor, se eu não falar, não vou emitir? Também vai emitir. Mas quando você fala, você dá mais direcionamento. Você, ao verbalizar, você deixa mais claro para você mesmo o que você quer e deseja. Ao verbalizar, é como se nós estivéssemos dando força para que isso realmente se direcione. Então, quando você xinga, quando você fala, se o seu sentimento estiver realmente carregado dessa natureza inferior, você está tornando mais eficiente a chegada daquilo que você está falando. André Luiz tem uma colocação muito boa no seu livro, Obreiros da Vida Eterna, que ele diz assim, olha só: toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetos velados de quem lhe assume a direção intencional. São as palavras em nossas conversações. Por isso que o cuidado que nós temos que ter com aquilo que nós falamos. Não quer dizer que não falando nós não estamos emitindo nada. Emitimos. Mas ao falar nós damos uma forma maior a tudo isso. Por isso quando a gente vai analisar alguma situação, temos que fazer com muita caridade, com muita bondade no coração, com muita serenidade. Usando esse critério das 3 peneiras que Sócrates propõe-se, ou que outros sábios propuseram. Realmente ver se aquilo está sendo falado com bondade, se está falando com a verdade, porque nem sempre a verdade ela tem que ser dita. Quase tudo na vida nós teremos que em algum momento dizer, mas quando dizer é que é o grande segredo das coisas. Então nós temos que usar a bondade, a verdade e a necessidade. E há outros critérios também que a gente pode usar. Por exemplo, Emmanuel, ele nos faz uma colocação no livro Fonte Viva, que é bem interessante também, sobre como nós vamos dar curso às nossas palavras. Então ele fala assim, olha, nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso. A gente não tem que ser meloso no modo de dizer, de uma forma artificial, de uma forma não espontânea. Porque há pessoas que às vezes elas vêm com uma linguagem que a gente percebe, tem uma falsidade aí. Também nós não podemos ser amargos em excesso. Porque a amargura tira das pessoas muitas vezes a esperança, torna a vida árida, faz as pessoas se sentirem mal. Ele fala assim, olha, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia. Nós temos que pensar também se o que nós estamos, o modo como estamos falando, nos aproxima ou não das pessoas. Porque muitas vezes as pessoas têm uma rejeição à nossa pessoa em função do modo que nós falamos. Então é um modo de nós avaliarmos essa forma de comunicação com as pessoas. Nós temos que pensar que as nossas palavras, elas têm uma influência muito grande no mundo, direta e indiretamente. De alguma forma, quando você está reclamando, você está influenciando as pessoas ali que percebem objetivamente do que você está falando, mas você também influencia espiritualmente o ambiente. Há lugares que a gente chega e a gente já sente o baque daquele ambiente fluídico que é criado porque as pessoas falam muitas coisas de natureza inferior ali. Muita reclamação, muito descontentamento, muitas colocações infelizes. E o ambiente fica de fato ali carregado daquela onda de pensamento de pessoas que estão ali. Por isso que o nosso estado de prece é fundamental, para que a gente não se sintonize com aquela atmosfera psíquica que um ambiente desequilibrado cria. Dessa forma, nós estaremos nos protegendo e, mais importante, não entrando naquele clima, naquela vibração predominante daquele lugar. Porque às vezes nós somos propagadores de situações infelizes. Um bom critério para a gente educar a palavra é: o que eu falo aqui, eu falo na frente de qualquer um? Ou eu só falo aquilo que é conveniente em cada momento? Se eu vou apreciar, por exemplo, a situação do meu ambiente de trabalho, eu falaria na frente do meu chefe? Eu só consigo falar pelas costas dele. Esse é um bom critério para a gente avaliar. Porque, de certa forma, quase tudo nós podemos apreciar, podemos dizer, mas sempre com aquela ideia positiva. Sempre pensando em melhorar e nunca em derrubar as pessoas, em nunca criar mais distúrbio. Às vezes a gente não percebe que o que está nos alimentando é um desejo, às vezes, de ver um problema se instalando ali, uma confusão. Nossa desarmonia interna querendo transferir para o ambiente externo um clima de conflito, por exemplo. Há aquelas colocações que as pessoas dizem: ah, eu falei, mas não queria ter dito. Na verdade, não existe isso. Tudo que a gente fala é porque em algum momento a gente quis falar. E muita coisa que a gente pensa vai estar sendo ali, por nós mesmos, alimentado, em algum momento a gente deixa escapar. Coisas que a gente não tem coragem de dizer numa época, elas vão se somando. Porque elas vão sendo alimentadas pelas crenças que nós temos sobre aquela situação. Em algum momento aquilo aflora. Então a gente, na verdade, talvez seja muito raro dizer que algo realmente não queria falar. Pode não ter querido falar naquele momento, mas que já quis falar antes e já falou. Vou encerrar. Então as nossas palavras, elas têm um poder imenso em nossas vidas, elas têm uma grande capacidade de influenciar. E para nós encerrarmos aqui, nós vamos lembrar algo que Jesus disse. Uma ocasião em que as pessoas estavam muito preocupadas com o ritual da purificação das mãos, para poder lavar e comer os alimentos de modo inadequado, chegaram para Jesus e perguntaram para ele: por que seus discípulos não lavam as mãos corretamente, não fazem a ablação corretamente? E aí Jesus então falou para ele, né? O que contamina o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai pela boca. As nossas palavras, elas têm o poder de contaminar a vida, as pessoas ao nosso redor, mas elas também têm o poder de curar, também têm o poder de elevar, também têm o poder de restabelecer a ordem, a paz, de inspirar o amor, a fraternidade, a caridade. As nossas palavras são uma grande ferramenta que nós temos para a nossa evolução, para o nosso bem-estar e para ajudar esse mundo a se elevar na hierarquia dos mundos, deixando de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. Então que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire e que possamos ser pronunciadores de palavras de luz. Obrigado.